Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez ao nosso programa. E também enviamos o nosso caloroso abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado desde que esse programa se iniciou em setembro do ano passado, ouvintes, trazendo para vocês aqui sempre os conhecimentos das tradições antigas, dos conhecimentos esotéricos, muitas e muitas informações, realmente uma sabedoria, caros ouvintes, que nós sabemos é muito útil para a caminhada espiritual de cada um de nós. E é no espírito desta caminhada, caros ouvintes, que nós estamos aqui com vocês. Não para liderar, meus amigos, não para ir na frente, mas para seguir junto com vocês, ouvintes. Todos nós somos co-irmãos, somos caminhantes desta senda e precisamos realmente nos unir para melhor, meus amigos, alcançar os nossos objetivos. Caminhar sozinho, meus amigos, é muito difícil. Então nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos, de irmãs, precisamos de muita luz para subir esta trilha, meus amigos, íngreme da espiritualidade. E o nosso curso, meus amigos, que está se desenvolvendo desde o último dia 13, está trazendo para vocês os conceitos fundamentais do esoterismo e da teosofia, ouvintes. E nós vamos dar continuidade a essa nossa escalada, falando hoje, meus amigos, sobre um tema realmente muito profundo, que é a existência da sabedoria divina, a sabedoria de Deus, aquilo, meus amigos, que modernamente é conhecido como teosofia. Teosofia, meus amigos, que não é um conhecimento novo. Esse conhecimento já esteve entre os homens de uma maneira declarada e, de certa forma, é um conhecimento que está no âmago de todas as grandes tradições espirituais da humanidade. E também está no ser humano, ouvintes. A sabedoria divina, ela é que nos trouxe aqui. Mas nós devemos saber, meus amigos, como nós temos ressaltado, que é através do corpo do ser humano, é através da nossa natureza aqui manifestada, que nós realmente podemos buscar, meus amigos, esse conhecimento. Não é lá fora, no mundo, mas é aqui no templo do ser humano que reside aquela chama eterna, caros ouvintes, que brilha intensamente e que nós invocamos todas as vezes que nós iniciamos esse programa na nossa meditação. Então, a história da humanidade, caros ouvintes, tem testemunhado, né, que o ser humano sempre esteve em busca desta sabedoria, esteve em busca da verdade. Essa busca tem se dado através da exploração do ambiente em que o ser humano vive, da natureza e do universo que nos cerca. Mas hoje podemos ver claramente que campos tão distintos, tão diferentes, como a religião, a filosofia e a ciência, são, na verdade, um registro histórico da busca humana pela verdade. A verdade, ouvintes, acerca das coisas, dos fatos, enfim, do significado da existência. E o significado, meus amigos, só nós, seres humanos, podemos dar. Porque, infelizmente, caros ouvintes, existem aqueles que são céticos. São aqueles que não creem. Existem realmente homens sem fé, homens e mulheres que não têm ainda a percepção interna, meus amigos, não desenvolveram ainda nada ou pouco da sua espiritualidade e só creem naquelas coisas que são visíveis. E aí, meus amigos, está realmente um erro fundamental. Até me faz recordar de uma história, né, que me foi contada por um dos professores que eu tive e que eu faço questão de repetir aqui para vocês, porque ele mencionou um professor que era totalmente materialista, que tinha uma filosofia marxista, né? E aí chegou para os seus alunos, ouvintes, e disse o seguinte, quando se discutia naquela sala de aula sobre Deus, sobre as coisas espirituais, então ele apontava esse professor para as coisas: vejam, caros alunos, essa lousa, ela existe, ela está aqui. Vejam, caros alunos, a luz que está aqui brilhando, ela está aqui e nós podemos vê-la, podemos ver através dela, podemos sentir o seu calor. Mas aonde que vocês estão vendo aqui, alunos, é alguma coisa espiritual? Vocês estão vendo Deus aqui em algum lugar? E os alunos, então, que era obviamente uma classe primária, né, do ensino fundamental, obviamente foram pegas, né, dentro desse raciocínio, né, muito limitado desse professor, e aí não souberam responder, porque as coisas espirituais, ouvintes, a divindade, Deus, não está obviamente dentro dos limites da nossa percepção. Mas havia ali naquela sala de aula um aluno sagaz que, de certa forma, retrucou ao professor e começou respondendo ao professor com o mesmo raciocínio. Apontou para a lousa, apontou para as cadeiras, apontou para a lâmpada e disse: vocês estão vendo, colegas, essas coisas? Elas estão aqui, então elas existem. Agora, amigos, alunos, vocês estão vendo a inteligência do professor? E aí os alunos responderam: não, não estamos vendo. Então é porque a inteligência do professor não existe. E aí, meus amigos, está uma pequena historinha, a prova de que realmente o que é essencial, meus amigos, isso está lá no livro O Pequeno Príncipe, né? O que é essencial não é visível aos nossos olhos. Porque nós, caros ouvintes, somos seres espirituais que, pelo curso da nossa evolução, estamos aqui peregrinando na matéria. Mas Leadbeater, um grande ocultista que nós sempre estamos citando aqui, ouvintes, que escreveu livros maravilhosos, já tivemos a oportunidade de aprofundar dois deles aqui. Acabamos justamente de fazer o livro Os Mestres e a Senda, de Charles Leadbeater, e no começo das nossas transmissões nós estudamos com vocês o livro Lado Oculto das Coisas. Lá nesse livro, Leadbeater apontou uma coisa também fundamental: a grande ignorância, caros ouvintes, que é nós imaginarmos que o limite da nossa percepção é o limite do que pode ser percebido. E aí, meus amigos, está realmente um erro que o ser humano comete de forma muito comum. Porque as coisas que nós não enxergamos, ouvintes, hoje a ciência nos prova por A mais B que esse nosso ambiente está cheio com milhares, milhões de frequências, ouvintes, que estão vibrando simultaneamente, estão ultrapassando os objetos, passando inclusive por dentro do nosso corpo, ondas eletromagnéticas dos mais diversos comprimentos são transmitidas, atravessam os objetos físicos, atravessam o corpo das pessoas, dos animais, E nós realmente não percebemos isso, ouvintes. Mas basta ligar um rádio, basta acionar uma televisão, basta acionar um celular, meus amigos, que está ali ajustado, ouvintes, para captar tal e qual frequência, e esses aparelhos funcionam. Então hoje nós temos provas, ouvintes, desse mundo invisível, energético, que está à nossa volta. E haverá o dia, meus amigos, que ciência e religião vão concordar. Porque tanto ciência, filosofia e religião, que buscam, meus amigos, de uma forma, cada um a sua forma, a verdade, na verdade, todas essas linhas, meus amigos, um dia vão ter que chegar num denominador comum. Porque a realidade, a verdade é uma coisa só. Existe um mundo invisível à nossa volta, ouvintes, e os nossos sentidos humanos do nosso corpo são muito limitados. Nós ouvimos menos que os animais, nós enxergamos menos do que uma abelha, do que uma mosca, caros ouvintes. Um simples, né, pernilongo, meus amigos, enxerga mais do que a gente. Porque ele enxerga no espectro do infravermelho, então ele enxerga numa sala que esteja, para nós, escura, caros ouvintes. Ele enxerga o infravermelho e ali ele percebe que naquela sala, naquele quarto, existe ali uma pessoa respirando, e o danado do pernilongo então vai exatamente para cima da gente, caros ouvintes. Então não confiem, caros ouvintes, apenas nos seus sentidos. Na verdade, nós temos que confiar em potencialidades mais profundas que nós temos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e principalmente na nossa intuição, caros ouvintes. É preciso desenvolver esse aspecto. E a sabedoria divina, meus amigos, é uma parte da consciência de Deus. Obviamente que nós não podemos estar face a face com Deus, porque ele é um ser cósmico cuja dimensão ultrapassa, meus amigos, a nossa compreensão. Na verdade, toda a matéria, todos os pontos matemáticos desse sistema solar são o corpo de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, na verdade nós, caros ouvintes, estamos vivendo sobre o corpo de Deus, nele nós estamos nos movendo e no corpo de Deus nós estamos tendo o nosso ser. Nós somos apenas, caros ouvintes, como minúsculas bactérias vivas dentro do corpo de Deus. Então, analogicamente, nós temos isso no corpo do ser humano. Em apenas 1 ml, caros ouvintes, em 1 ml de muco dos nossos intestinos, existem cerca de 100 milhões de bactérias. E aí, meus amigos, vocês ficam então se perguntando, né? Como é possível isso? Tanta vida numa pequena gotícula de muco dos nossos intestinos. Porque a nossa flora intestinal, meus amigos, não é simplesmente uma figura de linguagem. E como nós temos dito aqui nos outros programas, ouvintes, realmente o ser humano, ele é um conglomerado de vidas, um conglomerado de 4 trilhões de células, ouvintes, que juntas dão esta unidade que nós chamamos de ser humano. E o corpo de Deus, analogamente, meus amigos, está exatamente para nós, assim como as bactérias que estão dentro do nosso intestino, as demais células estão para nós. Uma célula do nosso corpo, meus amigos, não pode conhecer diretamente a nossa consciência, a nossa mente. Da mesma forma, nós, caros ouvintes, não podemos compreender, nem enxergar diretamente, nem conhecer diretamente a mente de Deus. Só o seu chakra energético mais poderoso, que é exatamente essa estrela brilhante, caros ouvintes, que nos dá a vida física, nos dá a luz, nos dá o calor, o alimento, já é uma coisa tão estupenda que nós ficamos embasbacados. Mas é daquela consciência, caros ouvintes, que provém a sabedoria divina. Daí então que foi cunhado esse termo, né, o termo teosofia, né, que é composto das palavras gregas teos, né, que quer dizer divino, da divindade, de Deus, e sofia, que quer dizer sabedoria ou conhecimento. Então, teosofia, meus amigos, significa a sabedoria divina, né? E o estudo da etimologia dessa palavra, meus amigos, nos mostra exatamente esta origem, né? E ela foi praticamente cunhada, né, há muito tempo atrás, mas passou a ser usada mais, com mais ênfase no terceiro século da nossa era cristã, na região de Alexandria, no Egito, onde existia uma escola chamada Escola Neoplatônica, caros ouvintes. E essa escola é muito importante porque ela justamente estava engastada no ponto de contato que existia entre o Ocidente e o Oriente, que era exatamente a cidade de Alexandria, para a qual afluíam todos os sábios, os filósofos, os mercadores. Era o ponto realmente de burburinho da cultura, e aonde trafegavam livremente livros, manuscritos. Então havia realmente muito acesso ao conhecimento. E ali, meus amigos, se fundou, na pessoa de Amônio Sacas, um grande sábio que viajou pelo Oriente, ele fundou então a escola teosófica eclética, meus amigos. E essa escola então é que usava exatamente o termo teosofia. E essa escola, meus amigos, já dizia naquela época, e eles também eram conhecidos como os analogistas, né, porque eles faziam muitas analogias com a natureza, com as coisas espirituais. Eram chamados também de filaleteus, ou seja, os amantes da divindade, dessa sabedoria divina. E, caros ouvintes, desenvolveram essa escola que exatamente procurava resgatar as ideias principais do platonismo. E que ideias eram essas? As ideias platônicas, que até hoje nós podemos ler nos clássicos de Platão, mencionam que toda a existência material, ouvintes, tem a sua origem no mundo espiritual, e que existe no mundo espiritual uma região chamada o mundo dos arquétipos, ou seja, que são os grandes tipos, as grandes ideias, porque arquétipo quer dizer grande tipo, ou seja, as ideias seminais, as ideias numenais que nós acabamos corporificando aqui. E os neoplatônicos então tentavam resgatar essas ideias, tinham uma prática de tolerância religiosa muito grande e obviamente recebiam entre os seus pares pessoas das mais diversas tradições, o que então multiplicava o seu conhecimento. Mas o que eles diziam, meus amigos, era exatamente isso: o que tudo o que acontece, todos os seres, tudo o que nós vemos ao nosso redor, meus amigos, na verdade emana inicialmente como um projeto, como um arquétipo, da mente de Deus. E os construtores, caros ouvintes, as ordens divinas de seres que começam com os arcanjos, descendo para os anjos, passando pelos espíritos da natureza, e nós também fazendo parte dessa hierarquia, ouvintes, todos são chamados a construir a realidade baseada nestes arquétipos. E é por isso que nós estamos aqui, ouvintes. Cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se reconhecer como um construtor do corpo divino, um construtor da realidade. Nós não podemos nos furtar disso. Nós temos que realmente nos engajar, meus amigos, nesse processo. E obviamente que o grande processo pelo qual tudo isso se transcorre é aquilo que nós chamamos modernamente de evolução. Ou seja, na mente de Deus existe um plano, caros ouvintes. E esse plano se chama evolução, que obviamente demanda que cada ser humano tenha, então, o desempenho do seu papel, se esclareça, cresça e assuma, caros ouvintes, dentro da emanação, da criação do universo, o seu papel. Ninguém está aqui realmente a turismo, ninguém está aqui realmente a passeio. Todos nós viemos cumprir o nosso destino, o nosso Dharma, caros ouvintes. Mas não existe praticamente nenhuma predestinação nisso, meus amigos. E muitas vezes, quando nós falamos em destino, as pessoas logo vêm questionando se realmente existe o destino ou existiria o livre-arbítrio. E aí, meus amigos, essa colisão realmente não acontece. Porque se nós estamos dentro do corpo de Deus, se a nossa consciência é parte da consciência de Deus, nós, obviamente, somos emanações dele, nós estamos realmente funcionando com ele, meus amigos. Então, como emanações, nós somos a própria divindade. Então, o que ele estabeleceu como grande ideia, meus amigos, nós teremos que preencher. Agora, o livre-arbítrio existe sim, meus amigos. Nós podemos escolher praticamente todos os detalhes, podemos escolher a velocidade com a qual nós vamos nos engajar nesse grande plano de Deus, que é a evolução. E lamentavelmente, com o livre-arbítrio, há pessoas que realmente resolvem frear, meus amigos. Tem uns que gostariam até de voltar para trás na evolução, mas isso não é possível. A evolução só tem um sentido, ouvintes, que é para a frente, que é para o alto, que é rumo ao espírito. E mesmo que a pessoa queira se destruir completamente, que ela queira realmente involuir, isso não é possível, caros ouvintes, porque realmente há um único sentido na evolução, que é o sentido do progresso. Agora, se a pessoa decide ficar marcando o passo, isso realmente a pessoa pode fazer. Porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham com a lei divina a seu favor, e há pessoas que realmente preferem marcar o passo, ficam fazendo de conta que não é com elas, que elas não têm nada a ver com isso, que alguém lá em cima que está decidindo a vida delas, que a vida seria totalmente decidida pelos fatores da sorte, do azar, do acaso, meus amigos. Ou seja, a pessoa fica entregue a estas ilusões, meus amigos, a coisas que realmente não existem. Não existe sorte, ouvintes, não existe azar, não existe acaso. Existe sim a chamada lei da retribuição, a lei da harmonia, caros ouvintes. Tudo o que nós temos hoje é fruto do que nós plantamos no passado. Então, Então, se vocês querem alguma coisa boa para o futuro, caros ouvintes, é necessário plantar aqui e agora para colher lá na frente. Tudo, meus amigos, todas as coisas boas e todas as coisas ruins que nos acontecem são frutos dos nossos atos no passado. Então nós temos que deixar de lado essas ideias infantis, ouvintes, com relação à sorte, ao azar, ao acaso, que tem alguém lá em cima que não gosta da gente ou que gosta da gente. Não existe isso, ouvintes. Existe sim as causas e existem os seus efeitos. E nós estamos aqui para nos tornar mestres dessa combinação, meus amigos, e trilharmos o nosso caminho. Mas vamos continuar falando disso, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa. Realmente agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência de tantos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento, e também a todos vocês, ouvintes, que estão me acompanhando através das gravações aí a qualquer instante, aqui no site da rádio e lá na loja esotérica virtual. Muito obrigado pela audiência e também a você que está nos acompanhando pelos discos que serão distribuídos com esse programa. Mas agora chegou o momento daquela pausa para nós realmente nos refrescarmos e vocês vão ficar com o tradicional convite da loja esotérica virtual, meus amigos, chamando, convidando vocês, ouvintes, a se unirem aqui conosco como associados da Levir e criarem as condições para que este programa e outras atividades, meus amigos, como a Rádio Esotérica FM, como a transmissão das palestras, como todos os serviços que nós prestamos, meus amigos, sejam possíveis. Então, ouvintes, até daqui a pouco no segundo bloco do programa Lux Esotérico. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo sempre a audiência, o prestígio, o carinho de todos vocês, ouvintes, que nos acompanham ao vivo e a todos que nos acompanham nas gravações em outros momentos, outros horários, outras situações. Também agradecemos a todos vocês. E, como sempre, agradecemos muito especialmente aos associados da Levir, a loja esotérica virtual, que nos tem acompanhado nesses últimos 14 anos que nós mantemos estas páginas e temos trazido sempre cada vez mais textos, palestras, materiais, ouvintes, para vocês realmente compilarem a sua colcha de retalho de conhecimentos, de sabedoria para fazer a sua própria filosofia de vida e trilhar o seu próprio caminho. E o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia, ouvintes, vai prosseguindo e gostaríamos realmente nesse instante de expressar, meus amigos, também a importância desse princípio que nós abordamos hoje, que é, na verdade, caros ouvintes, o princípio da responsabilidade com relação à nossa evolução. Isso é uma coisa, caros ouvintes, que é uma das vigas, meus amigos. Nós já expusemos as ideias que formam o alicerce. Agora estamos erguendo as paredes e para sustentar, meus amigos, a primeira laje desse nosso edifício, nós precisamos de vigas, meus amigos, de ideias fortes para sustentar tudo que vai vir por cima. E a responsabilidade pela evolução, ouvintes, é uma coisa fundamental. Porque, lamentavelmente, por falta de dedicação a esses assuntos, ouvintes, porque muitos homens e muitas mulheres têm que ganhar o pão de cada dia, têm que lutar realmente bravamente para sobreviver e não podem, não têm tido tempo para se dedicar à reflexão exatamente sobre esse princípio. Então é muito comum, ouvintes, nós escutarmos por aí, ouvirmos as pregações, lermos artigos de revista, quer seja nos meios religiosos ou em outros pensadores, ouvintes religiosos que dizem e que mencionam, e as pessoas reverberam essas ideias, como a vida delas aqui, meus amigos, também fosse uma coisa por acaso. Ou seja, que nós estamos aqui e nós não pedimos para nascer, nós não pedimos para existir, Deus é que colocou a gente aqui, Deus é que dá um dom assim para uma pessoa, dá um dom assado para outra, dá habilidades para uma pessoa e deixa a outra sem nada. Um nasce aqui no Brasil, o outro nasce lá na Suíça, e muitos outros Deus manda nascer lá na África, passando fome, em situações adversas. E isso, meus amigos, é realmente um grande absurdo. Porque se Deus, meus amigos, estivesse lá em cima, né? Se essa consciência cósmica tão avançada, cuja dimensão do ser humano, meus amigos, é a mesma que uma bactéria tem para o nosso corpo. Eu pergunto para vocês, vocês estão conscientes das bactérias que estão andando aí nos intestinos de vocês ou em outras regiões do corpo de vocês? Vocês sabem quantos ácaros tem aí nas suas sobrancelhas? Quantas células estão morrendo por minuto aí sobre a pele de vocês, ouvintes? Nós, seres humanos, não temos consciência direta, ouvintes, de todos esses processos biológicos, celulares, que acontecem no nosso corpo. A cada hora, meus amigos, o corpo de um ser humano, do sexo masculino, ele gera, meus amigos, milhões e milhões de gametas sexuais. E milhares de células, meus amigos, nascem e outras milhares e milhares de células morrem a cada hora, e nós, ouvintes, não temos consciência disso. A única coisa que nós sabemos e que nós falamos ontem no nosso programa é que nós estamos aqui e nós estamos vivos por meio de todas estas células que nós usamos. Mas da mesma forma, caros ouvintes, que nós não temos conhecimento do que acontece com uma célula específica do nosso corpo, também, caros ouvintes, apesar de Deus abarcar com a sua consciência todo esse universo, ele não tem conhecimento direto, ouvintes, do que acontece nos detalhes da nossa vida. Então, meus amigos, esse conhecimento, esse saber popular de que Deus está dando isso, está dando aquilo, está dando dons para uma pessoa, está tirando de outra, põe uma pessoa numa boa situação e a outra numa nem tanto, isso, meus amigos, realmente não existe. O que existe no universo, meus amigos, e é isso que a doutrina secreta declara com muita propriedade, é que todos nós estamos peregrinando aqui nesse vale de lágrimas, meus amigos, que é o mundo material. Nós viemos aqui por um ato espontâneo da nossa vontade, ouvintes. Nós decidimos baixar a matéria para nos tornarmos mestres dessa realidade onde nós estamos. Ninguém nos jogou aqui, meus amigos, nem nosso pai, nossa mãe foi responsável diretamente e exclusivamente pelo nosso nascimento. Antes de nós nascermos aqui fisicamente, nessa última encarnação, nós fizemos todo um projeto, caros ouvintes, de quando nós queríamos nascer, com quais pessoas que nós gostaríamos de conviver, quais quais e tais karmas nós vamos enfrentar durante a nossa vida. Inclusive, antes de nascer, nós projetamos enquanto almas, enquanto individualidades, ouvintes, nós projetamos até quantos anos nós vamos permanecer encarnados aqui na Terra. Então, meus amigos, vocês podem não se lembrar disso, obviamente, porque essa informação não está aí nos vossos cérebros, não está aqui no meu cérebro. Está sim no vosso eu superior, na vossa alma. E hoje existem técnicas de regressão de vidas passadas, de regressão de memória, que exatamente através da hipnose fazem com que a pessoa então regrida até esse ponto, quando elas estavam naquela fase da reencarnação, estavam ainda no plano espiritual. E antes de nascer, ouvintes, nós planejamos praticamente tudo. E aí, meus amigos, que entra de novo aquela pergunta: então as coisas já estão predestinadas? Uma parte, meus amigos, já está predestinada, sim, porque fomos nós mesmos que predestinamos, foi a nossa alma que projetou isso. E o nosso ambiente, caros ouvintes, que nós temos hoje, ele é fruto das coisas que nós fizemos no passado. Se nós temos um bom ambiente, se nós temos uma boa família, se nós temos facilidades na vida, ouvintes, é porque nós plantamos boas coisas no passado, nós fizemos o bem, nós ajudamos, auxiliamos a nós mesmos, as demais pessoas. Então, hoje, um dia, nós merecemos colher isso. Agora, se nós estamos descontentes, se nós estamos num ambiente difícil, temos dificuldades, podemos ter até problemas de saúde, podemos ter problemas familiares, com os nossos amigos, com a sociedade que nos rodeia, caros ouvintes, no mundo, isso também é fruto do que nós fizemos lá atrás. Então, o que a doutrina secreta informa, meus amigos, e nós subscrevemos, só podemos realmente assinar embaixo, é que nós todos estamos aqui numa peregrinação obrigatória. E tudo, meus amigos, que nós temos foi e é obtido por méritos próprios nossos. Não existe, meus amigos, concessão de dons. Deus não está dando facilidades ou dificuldades para ninguém. As facilidades e as dificuldades que nós temos são causadas e foram causadas por nós mesmos. Nós é que não estamos atentos a isso, nós somos o fruto do que nós semeamos no passado, caros ouvintes. E temos que ter muito cuidado com o que nós estamos semeando hoje, porque a semeadura é que é a liberdade, é que é o livre-arbítrio, meus amigos. Agora, a colheita é obrigatória. Então, se nós semearmos vento, como nos informa as escrituras, é obrigatório colher a tempestade, meus amigos. Então, se nós queremos coisas boas para o nosso futuro, temos que usar a liberdade, o nosso livre-arbítrio, para plantar coisas boas aqui. Então, daí, meus amigos, advém esta coisa, este princípio que é importantíssimo. É que nós somos verdadeiramente os timoneiros, caros ouvintes, os condutores, os pilotos da nossa evolução. Ninguém está nos empurrando para lugar nenhum. Somos nós que estamos decidindo, ouvintes, para onde nós estamos indo. E lá na nossa frente, meus amigos, há realmente algo muito grande esperando por nós. Porque nós temos uma carreira cósmica ainda a percorrer. Nós somos apenas, como nós estamos dizendo nesse programa, ouvintes, pequenas bactérias, seres unicelulares aqui embaixo. Existe uma vida cósmica, gloriosa, esperando por nós. Mas nós temos, para chegar lá, meus amigos, nesta vida cósmica, nós temos que atentar para algo, meus amigos, que foi mencionada por uma grande discípula, realmente dos mestres da loja egípcia da grande fraternidade branca, que foi Mabel Collins, né? Contemporânea de Helena Blavatsky, e que no seu livro O Idílio do Lótus Branco, ela colocou uma frase, meus amigos, que é exatamente a frase que nós devemos manter permanentemente gravada nos nossos cérebros, que nos fala desse princípio da responsabilidade. E nessa frase diz o seguinte: cada ser humano é o seu próprio e absoluto legislador. É o dispensador da glória ou escuridão para si mesmo, o decretador da sua vida, sua recompensa e sua punição. Vamos mais uma vez, ouvintes, porque isso é muito importante. Cada ser humano é o seu próprio e absoluto legislador, o dispensador da glória ou escuridão para si mesmo, o decretador de sua vida, sua recompensa e sua punição. Então, meus amigos, não é Deus que nos dá privilégios, que nos dá dons e presentes, e não é Deus, meus amigos, que nos pune, que nos dá, meus amigos, castigos, mas sim somos nós, meus amigos. Cada um de nós é o responsável por tudo que está acontecendo à nossa volta. É óbvio que também isso se aplica também às coletividades, ou seja, grupos de pessoas, quer sejam grupos familiares, grupos nas cidades, nas grandes etnias, nos países, meus amigos, nas grandes nações, são grupos que também geram karmas, geram ações que depois voltam coletivamente. Então, muitas vezes acontecem aí catástrofes, acidentes, né, naturais. Nós ficamos perplexos que muitas e muitas milhares de pessoas morrem simultaneamente ou são prejudicadas pelos terremotos, pelos tufões, pelos furacões, pelo vulcanismo, pelo tectonismo, caros ouvintes. Mas isso é um karma coletivo que volta. Nós vamos ter programas aqui nesse curso que vão falar exatamente sobre isso. Agora, do ponto de vista individual, cada um de nós, meus amigos, está guiando a sua própria evolução, guiando o seu próprio progresso. Então, esse é um dos princípios básicos, fundamentais, é uma viga mestra, meus amigos, para o nosso progresso espiritual. E a busca, caros ouvintes, da sabedoria divina, a busca pela espiritualidade, a busca pela consciência de Deus, ela só pode ser feita, meus amigos, dentro de cada um de nós. É através do autoconhecimento, é através da interiorização, através do desenvolvimento da intuição, ou seja, da visão interior, que nós vamos avançar. Finalmente, ouvintes, a teosofia, a sabedoria divina, ela não é, não são, meus amigos, os escritos que estão aí publicados. Não é, a teosofia não é a doutrina secreta de Blavatsky, não são os seus outros livros, Ise Sem Véu, A Chave para a Teosofia, a Voz do Silêncio, nem são os outros 3 mil livros teosóficos que foram publicados, nem os outros milhares, meus amigos, provavelmente até milhões de livros esotéricos que foram publicados. Isso não é a sabedoria esotérica, caros ouvintes, isto não é a teosofia. Verdadeiramente, a sabedoria divina, ela é um estado de consciência e só pode ser atingido pela experiência individual da pessoa que evolui. Quando nós nos unimos, ouvintes, à nossa consciência interior, à sabedoria da nossa alma, porque a nossa alma tem realmente sabedoria, caros ouvintes, e não meramente conhecimentos. Porque, como menciona a doutrina secreta, meus amigos, o conhecimento reside em cabeças que têm pensamentos alheios, e a sabedoria está em mentes que refletem por si mesmas. Então, se nós refletirmos aquilo que nós somos, ouvintes, através do espelho da nossa mente, que pode refletir a realidade lá fora, mas pode também, pode e deve refletir a nossa natureza interior, aí nós nos aproximamos disso, caros ouvintes. Porque a pessoa que ora, a pessoa que medita, a pessoa que tem uma disciplina, meus amigos, espiritual na sua vida, ela passa então a ficar muito mais receptiva para o seu eu interno. Ela então passa, meus amigos, aí que realmente as pessoas confundem, meus amigos, essa questão da sorte, a questão dos dons divinos, né? Porque uma pessoa que está em contato com o seu eu interno provoca, caros ouvintes, coisas positivas, coisas boas no seu ambiente. Ela encontra com pessoas boas, pessoas elevadas, pessoas avançadas, né? Certas facilidades na vida realmente podem acontecer coisas ruins também. E aí, meus amigos, a psicologia chama isso da sincronicidade. Ou seja, quando nós estamos vibrando uma determinada frequência, nós acabamos provocando, então, eventos, meus amigos, ao nosso redor, que têm a ver com aquela frequência que nós estamos manifestando. É mais ou menos quando nós vamos a uma livraria e nós estamos realmente ali simplesmente passeando, e de certa forma, muitas vezes vocês já devem ter tido essa experiência, vocês então vão para uma determinada prateleira qualquer e, passando o dedo ali pelos livros, vocês acham uma obra interessante, vocês adquirem esse livro, levam para casa e ele vira o livro de cabeceira da vida de vocês, algo muito importante. E aí vocês me perguntam, né? Isso foi o acaso? Foi uma sorte ter encontrado aquele livro, meus amigos? Ou ter encontrado uma pessoa que, com as suas conversas, com o seu papo, com a sua cultura, com as suas palestras, abriu a sua cabeça para determinadas ideias? Isso foi sorte? Não, meus amigos, não foi sorte. Isso foi um evento sincrônico. Ou seja, o nível da consciência de vocês realmente distorceu a realidade, fez com que a realidade se moldasse ao nível da frequência das vossas mentes. É isso que está sendo aí tão propalado com a divulgação das leis cósmicas, a lei do sucesso, né? A lei que traz, meus amigos, as coisas boas, né? A nossa vida, né? E isso, meus amigos, na verdade não tem nada de misterioso, não tem nada de mágico, porque nós temos poderes divinos dentro de nós, ouvintes, porque nós somos da própria natureza divina. Então a consciência divina, meus amigos, que está dentro de nós, sim, pode pôr em funcionamento a chamada lei da atração. E essa lei da atração funciona, meus amigos, porque nós provocamos eventos em sincronicidade com o nosso nível de consciência. Então, a pessoa que está vibrando positivamente, ela tem muito mais chance de atrair boas coisas, pessoas interessantes, boas situações, do que aquela que está vibrando negativamente. Agora, para o nosso tema aqui, ouvintes, que é evolução espiritual, para fecharmos esse tema, nós temos que saber, meus amigos, que nós, a nossa mente pode acessar, meus amigos, acima da nossa mente, existe já um nível da sabedoria divina, que é a consciência intuicional. Nós temos que fazer realmente as nossas práticas, temos que dar tempo para nós mesmos, para realmente começar a aprender o que é essa consciência maior, uma consciência transcendental. E quando nós obtemos um contato com ela, também, caros ouvintes, por essa lei da sincronicidade, que tanto falou Carl Gustav Jung, nós vamos provocar outros eventos, vamos atrair outras situações, outros conhecimentos, e dentro de nós vamos ter realmente sabedoria. Não só conhecimento, que é informação que vem de fora, mas sim sabedoria. Nós vamos sentir o sabor do que é realmente experimentar essa consciência. E é para isso que existe aqui o nosso programa, meus amigos, não para ensinar nada para ninguém, porque isso já está dentro de vocês, ouvintes. Nós estamos aqui para relembrá-los disso, para rememorar, relembrar aquilo que já está na natureza espiritual de cada um de nós. Estamos aqui falando de alguma coisa, não que vocês vão obter, não que vocês não tenham, caros ouvintes, mas sim de algo que já está aí com vocês e que precisa ser atualizado, precisa ser posto em movimento. Então, pela premência do tempo, caros ouvintes, nós vamos encerrando por aqui o programa Lux Esotérica de hoje. Mas vamos encerrar esse programa, como sempre, fazendo uma última vibração, realmente colocando isso que nós estamos falando em funcionamento, caros ouvintes. Aqui, num curto espaço de uma hora do nosso programa, nós invocamos a nossa consciência superior duas vezes. E quanto mais vezes vocês fizerem isso durante o seu dia a dia, caros ouvintes, mais vocês estarão afinando as vossas consciências com a sabedoria divina, com a sabedoria do espírito e da imortalidade dentro de vocês. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, fechemos agora os nossos olhos, ouvintes. Vamos uma vez mais sintonizar os nossos corações, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizar lá dentro dos nossos corações uma joia pura e cintilante, um puro e cristalino diamante da nossa natureza espiritual que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos esse diamante irradiando a sua luz, caros ouvintes, cintilando com todas as cores do espectro, que essa luz comece a se expandir, preenchendo todo o nosso corpo. Que essa luz se expanda para além do nosso corpo e se projete, caros ouvintes, à nossa frente, que nós sempre possamos caminhar a senda, caros ouvintes, da nossa evolução, iluminados pela luz dos nossos corações. Vamos, ouvintes, nesse instante procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno. mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade sempre possa estar entre nós e envio a todos vocês, ouvintes, que a bênção do Mestre possa abrir ainda mais a luz dos vossos corações, iluminar sempre as vossas mentes, que essa bênção transcendental que nós transmitimos aqui agora possa iluminar a vocês e todos aqueles que estão buscando, possa erguer, caros ouvintes, as nossas consciências sempre para mais alto, sempre mais profundamente, rumo à espiritualidade. O programa termina aqui, caros ouvintes, mas vai prosseguir a programação musical, democrática e interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Nos despedimos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e enviamos a todos vocês, ouvintes, um forte, um caloroso e um fraterno abraço. Esperamos estar com vocês, ouvintes, com muito entusiasmo nas próximas edições aqui do programa Lux Esotérica.